Venham os fracos que levam seus fardos. Venham perdidos que em teu nome milagres vão acontecer. Filhos perdidos, famílias quebradas, adorem. Eu creio, amém.